meu dia a dia vem. Sem tristeza, só alegria vem. Retornar à sintonia, te flagro em pensamento e te transformo em poesia. Relaxo a mente, relembro de bons momentos, a vida sente. Passos dados contra o vento, no calor pela manhã. Lembro de sua beleza, no frio da noite, sinto sua falta com certeza. Fugir de você, nega, é já vi que não dá. Sorri com sua presença, o coração se acalma, não curta a solidão. Resolvi te esperar, fiz uma oração, não vou deixar você escapar. A paz do homem tá no sentimento que vem soprando forte, sempre a favor do vento. A tristeza se afasta, alegria ilumina. Seu sorriso me alegra, seu jeito me contamina. Vem, ilumina meu dia a dia. Vem, sem tristeza, só alegria. Vem, retornar à sintonia. Te flagro em pensamento e te transformo em poesia. Vem, ilumina meu dia a dia. Vem, sem tristeza, só alegria. Vem, retornar à sintonia. Te flagro em pensamento e te transformo em poesia. Horas que se passam, assim a noite vem. Com a vida mais calma, me sinto muito bem. Tranquilo do seu lado, sozinho me sinto exposto. Nosso coração unido, sentimento em um só corpo. Cê brilha como o sol, esquenta, ilumina. Olhar que me fascina, assim transforma em nova vida. Caminho diferente, com força pra seguir. Paz e tranquilidade, inspiração pra evoluir. Então vem, ilumina meu dia a dia. Vem, sem tristeza, só alegria. Vem, retornar à sintonia. Te flagro em pensamento e te transformo em poesia. Vem, ilumina meu dia a dia. Vem, sem tristeza, só alegria. Vem, retornar à sintonia. Te flagro em pensamento e te transformo em poesia. Vem.